7782, passou Serra Via 366, avistado. Azul 2782, completo procedimento, chame a torre 118 decimal 95. 2895, obrigado, até a volta. Rio 5974, solo 50, direita 219, solo. Solo 219. Ao procedimento MDB Zulu na pista no zero, irá solicitar a imagem. Não, vai fazer o MDB, embora eu tenha condições, ainda não estou homologado para o Renato, mas estou completamente visual, acredito que na final do MDB eu já lhe acuse a distância. Certo, Rio 5972, desça para 2000 pés, o ajuste chama 0 no 4, autorizado o procedimento MDB Zulu da pista no 0. Afirmativo, o Rio vai completar a volta até Dona e após encaixa no MDB, já fechando o conexão. Torre Salvador, boa noite, Azul 2722. Azul 2782, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 10 mais. Autorizado pouso, capteiro no zero, Azul 2782. Luna 246, boa noite, autorizada a chegada Bonf, deixa para 4000 pés, ajuste chama 0 no 4. Gente, quando mais próximo será autorizado o Gol no 246, prossiga na chegada Bonf. Ok, agora eu estou para voar o na 6303, está no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Oceana 6313, está no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Azul 2782, táxi via Quilo, pátio 303 Lima. Quilo, pátio 303 Lima, 2782. Boa noite, 3278. Vamos 78, boa noite, autorizada a chegar na Mari, desça para o nível 050. 050, é possível aproveitar? Autorizado, TAP, então 3178. Muito obrigado, TAP, 050. Rio 5972, já pronto, Simbra, está avistando o aeródromo. Sente Rio 5972, está na torre, 118 decimal 95. Sente 1895. Lola 970, boa noite, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060. 060, boa noite, Rio 5972, estabilizado na final do procedimento NDB. 5972, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 00 graus, 129. Autorizado pouso, Rio 5972. Para o capoteiro. 46, número 2, uma aproximação, início de redução de velocidade 2309. 2309, 2408. Posição 1, 1409, 0. 4980, liberacionagem pronto para o táxi. Liberacionamento, azul 4980. Autorizado, Golo 246. Obrigado. Prossiga, Golo 970. Prossiga, Golo 970. Solicita o RNAVDA 110. Sérgio, quando mais próximo será autorizado, Golo 970. Então, 3178, desça para 2500 pés, o ajuste 10 no 4. 2514, 78. Centro 178 para sequenciamento esquerda, proa 015, limite radial 290 Salvador. Pinto, será 3178, proa 15? Afiando, proa 15, limite será radial 3, cordão, limite radial 290 Salvador. Ok, limite 290. O 1246, desça para 2500 pés, voe girada Serra Vitor 366. 2500 pés, direto para Serra Vitor 366, da 1246. 3178, reduza para 200 nós. 3178, reduz. Gol 1970, reduza a velocidade para 200 nós, desça para 3000 pés, o ajuste no 04. 3000, 104, 2009. Nível 140. Chegou a helicóptero. Dando. Azul 4959, copia. Copia. Azul 4959, autorizado Ilhéu, Serra Bravo, Índia Lima, via Golfo 677, nível 1140. Decola da pista 10, perfil de saída coral, curva direita após a decolagem, transponder 0263, controle Salvador 119, decimal 80. 140, Golfo 677, subida coral, curva direita. 0263, controle 199, decimal 8, azul 4959. Azul 4959, cotejamento correto, chame pronto. Camarada. É, a gente vai executar o RNAV da pista 10. Sim, isso assim. Após o táxi, voar o Serra Vitor 366. Afirma X. Executado. Centro 178, da presente reação à navegação, voe direto Serra Vitor 368. 5368. Centro 178, reduz a velocidade para 1,90 nós, informa o tráfego 2 horas, 1,5 milhas, cruzando 4.500 pés no descida para 2.500 pés, será precedido como número 2 na aproximação ao Boeing 737. Uno 22, KB. Azul 4980, táxi até o ponto de espero no 0, chame a turno no 8.95, ajuste no 0 no 4, bombu. E 14, ponto espero no 0, torre 18.95, azul 4980. Trônico, 970, confirme com a altitude para descida. Azul 970, deixa eu passar o 050. 050, Golo 970. O 246 tem condições de voz externa da presença? Termo, chefe. Direto externo do 246. É, obrigado. 1.700, confere no 246. Confirma o 246. Descer 1.700 para visual. Sim. Poder azul 4980, ponto de espera transar. 4980, autorizado a minha área, colapso no 0, vento 100 graus, 10 mais. A minha decola no 0, 049, cara. Tá. 46 completa com torre 2895. Pega. Já passou 368. Controle. Gente, direto Serra Vitor 366, são 3178, quando estabilizado, reporte para o controle. Bombo 970 para sequenciamento, voo Serra Vitor 368. Afirma, para o 970, devido ao sequenciamento, voo Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, 970. Decolou 09, controle 119, destino 8. 098, boa. 1246, vento 100 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Depois. Controle azul 4980. Boa 970, reduzir a velocidade para 1909. 1909, 970. 1970, informa o tráfego, posição de 2 horas, 9 milhas, com 1.40 mais One Speed ou um Airbus 320. Será precedido como número 3 na aproximação. 170, reduz a velocidade para 200 mais. 200 mais, Dona, 170. Fora do solo azul, 4980. Azul 4980, contato radar, saída Puka, nível 350. 350. Lono 170, voo direto Serra Vitor 368. Lono 170, controle. 3178, estabilizado. 3178, torre 1895. 95. Low 1170, controle. É, copiou. Igual 368, Low 1170. Afirmo, desça para o nível 050. 050, Low 1170. 78, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Guarda. Solo 11, direito 219, solo. Direito 219, obrigado, legal. Tomei, livrou. Lono 246, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa e Juliette pro 02, Lono 246. Lono 170, desça para 2.500 pés, o ajuste no 014. Desça com a razão máxima para 2.500 pés e o 170. Gente, aumentando a razão para 2.500 pés, o 170, 63. Autorizado o posto, positivo? Afirmo, autorizado. Obrigado. Fato 372 estabilizado, gol 970. 3178, solos 15, direito 219, solo. 219, boa.

Visual, Gol, Colorado 70. No solo 17, libere direita, chame solo 121, décimo 9. 1209, boa 970. Bono 970, boa noite. Autorizado táxi via Taxi Alfa Juliette, posição 08 indicada. Alfa Juliette 08, gol 970. Estando Serra Vista 372, trem baixo pra lá. Bono 1170, boa noite. Tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, 099. 10, atualizado pouso, pista no 0, voo 970. Alas 973, confirma destino? Não foi possível confiar, senhora, pode repetir. Confirme o destino, sideral 9973. Pra confirme, 370. Sideral 9973, autorizado confins via Pesulu no 0 até Pubave, após seguir rota conforme o plano. Nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5050, frequência do controle Salvador em 1, 19.8. Autorizado com 5360, só seja o 10, curvado conforme. Saída da El, Leda, Motiva, pista 10, curva direita, 5050, é o transponder 1198, o controle 9973. Sideral 9973, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Confirme. Confirme 2513, please. Confirme 2513. Of course, stand by to make the aeronave procedure to runway 10. Azul 4980 na escuta do controle. Prossiga na escuta. Quero ser para receber, frequência na 26.85, alterna na 25.45. Obrigado, até mais. Sete zero no solo 121, libera a direita, chame solo 121, décimo 9. Vai liberar 1219. Salvador, gol 1170, liberando, boa noite. Gol 1170, boa noite. Autorizado táxi via taxi Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, para 04, gol 1170. Série 2583 na escuta do solo. Série 2583, solo Salvador. Prossiga. Série 2583, confirma o tempo de voo de Salvador até o Galeão. 1:45. Sente, grata. Pegou no 970? Não, o 970 está informando, não tem balizador aqui no 04. Tem que ser a coordenada. Entendi. Adoro ter Serra Lima, descida 5.800 para 5, a sua escuta vai prosseguir agora a Serra Lima 3.6. 2.500, porta final, quilo Serra Lima. 2.500, porta final, quilo Serra Lima. Portugal 2513, ask pelo position. Down to 2,500 feet, that's in 31014, and a flight to Serra Vitor 366. Report and final. Confio em Sideral 9973, pronto para o pushback? Afirmo. Tente livre e acionar, chave pronto para o táxi, Sideral 9973. Afirmo, acionar o táxi, Salvador, Azul 94959 para pushback acionamento para pátio 3. Azul 4959, entre coordenação com a equipe de solo, informo o Boeing da Sideral, já efetuando no push no pátio 3, sem estacionamento, chame pronto para o táxi. Cliente, confirme para observar o Sideral e efetuar simultâneo? Afirmo, entre coordenação e livre acionar, chame pronto para o táxi. Cliente, chamada para o táxi. Geral 9963, na escuta do solo? Sente em coordenação com a equipe de solo. Informa a aeronave da Azul no pátio 3, efetuando push simultâneo. Ação Serra Victor 66, voando Serra Victor 372 e do Serra Lima. Serra Lima completa final com a torre agora, 118.95. 118.95. boa noite, Papa Romeu Kilo Serra Lima. Papa Romeu Kilo Serra Lima, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ciente, aguardando a autorização para pouso. O senhor, para informação, Kilo Serra Lima, posso Serra Victor 372, vai cancelar as regras e vai solicitar TGL na... dois TGL na 10 e o último pouso na 17. Gente, então, reporte para o cancelamento do plano de instrumentos aqui no Serra Lima. Reporte na aqui no Serra Lima. Solo, Forcéria 2583, está para o cancelamento. Forcéria 2583, livre acionar, chame pronto para o táxi. Tabará. Federal 9973, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via taxiway Índia, quando o próximo chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste 1 no 0 no 4. Mastro Índia, 18 no 4 para 0, 9973. Saúde Salvador Azul, 4959 para o táxi. 62 a bordo, 13h40, alterna Aracaju. Azul 4959, siga o Boeing 737 da Federal até o ponto de espera da pista no zero, via taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 4. Segue o Boeing da Federal até o ponto de espera via Índia, ponto de espera chamado 1895, Azul 4959. Ok, Fuscal 2513 complete, approach, contact now tower 1895. Transformadora Sanear 6224, transmitindo, vai atingir 190 restrito. 224, desce até o 050, voa Itapê. 050, Itapê, Sanear 6224, tá com a informação. Whisky, ciente. Forcéria 2583, autorizado táxi, mantenha o ponto de espera quando pronto chame torre em 1 no 8 decimal 95 para ingresso na pista. Autorizado táxi até o ponto de espera, chama na torre 1295, Forcéria 2583, grátis. Informa ajuste no 0 ou no 4, Forcéria 2583. Ajuste no 0 ou no 4. Torres, instruções para o Pires Serra Lima. A Lima, seu QRMT 1135, autorizado curva à esquerda, perna do vento da pista 1-0, 1 no mil pés, aguardando para gerar base. Ciclo de tráfego, padrão, pela esquerda, mil pés, aguardando instruções para prosseguir na base. Pires Serra Lima. Geral, 9973 está alinhado, está na Panamera. Gente, mantém o ponto de espera, o Sideral 9973, Alfa 330 da Air Portugal já passou o marcador externo. Gente, está aguardando aqui, então, 9973. Air Portugal 2513, clear to land, runway 10, the wind is 090 degrees, 090 knots. Boa noite, azul 2774, informação WIP, autorização português. Azul 2774, boa noite. Autorizado Porto Seguro, via Golf 677, até Raíra, Ponte Direto Porto, nível 1 no 60. Perfil de saída da EL, LIDA, e segue sigo Porto Seguro, aciona transponder 5056, frequência do controle em 1, 1 no 9, 8, após decolagem primeira curva direita. Autorizado Porto Seguro, via Golf 77, Raíra, nível 60. Após Raíra, Porto Seguro, saída da Eoleda, 505, meu transponder, Porto Salvador, 198, Azul 2774. Azul 2774, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e salamento. É contado, 2774. Olá, Salvador, boa noite, 5972, informação... Whisky, autorização 400, negativo em nave do SPL1. Rio 5972, confirme, solicita em nave? Negativo em nave. Sim, Rio 5972, autorizado Galeão, via per November 857 até Moço, nível 400, perfil de saída da EL, LEDA, Irume, pistola 0, primeira curva direita. Transponder 5054, frequência do controle de Salvador em 1, 1 no 9, 8. Autorizado 400 Galeão, 4027, até Moço, depois da EL, Irume, sua direita, 5054 transponder, 9.8 é o controle, 5972. Rio 5972, confirmando aerovia Upper, November 857 até Moço, saída da EL, LEDA, Irume. Ok, Upper, November 857, Moço, Irume, Rio 5972. 5972, só e pronto para o acionamento. Amanhã. Polo Rio 5974. Confirme a aeronave que chamou para a cópia? 5974. Clareza 2, muito baixa a transmissão, Rio 5974. Confirme como é que é. Um pouco mais alto agora. Pronto, cópia? Rio 5974, autorizado Guarulhos, via Pesulu no 0 até Taubaté, nível 340, perfil de saída da EL, LEDA, Módiva, pistola 0, curva direita. Aciona o transponder 5060, frequência do controle em 1, 1 no 9, 8. Reportará final, tudo se anima. Rio 5974, por gentileza, repita o nível autorizado. 340. Cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Rio 5974. Vai chamar no tio, é pronto. Bom, boa noite, final 2513, Portugal 2513, continue text via taxiway Alpha, call me before taxiway Juliet. Alpha, call you back before I come there, Portugal 2513. Nosso ponto de espera pronto. Gente, o azul 4959, mantém o ponto de espera. Certo. Final da 1-0, tem embaixado checado, Quilo Serra Lima. Gente, o Quilo Serra Lima autorizado, toque remetida na 1-0, vento 090 graus, 099. autorizado, toca remete na 110, tudo certo, Lima. Sideral 9973, decolado 40, controle agora 119.8, tem um bom voo. 198-9973, obrigado. O azul 4959 visual com King Air, final da pista 110. Visual. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter, azul 4959. Após o tráfego, alinhar e manter. 2, confirme posição. 07, vai de carga. Centro de estacionamento, chame pronto para o táxi, Rio 5972. Autorizado, camarada táxi, Rio 5972. 366, desce para 2510, 1014. Ok, desce 2500, voando Sierra Vista 366, 1014, 66, 224. É Portugal 2513, continue taxi via taxiway Juliet, position 11, 11. Bom, no 723, desce para 4 mil pés, via chegada bom, fim 1014. Afirmativo, aguardo autorização no 723. Sim. E no Serra Lima, topo RMT 142, ingresse perna do vento da pista 110, com curva à esquerda, 1 mil pés, confirmando base para 17. Positivo, senhor. Instruções para base para 1-7 com pouso final. Cliente, reporte na perna do vento da 1-0, quilo Serra Lima. Reportará na perna do vento da 1-0, quilo Serra Lima. Paulo Salvador, azul 2-3-2-4, para postura de treinamento, posição 4-3, 3 Lima. A correção azul 2774, cliente do estacionamento, chame pronto para o táxi, atento à aeronave da Rio, que já efetuou o push no através do 07. Obrigado, pushback, atento à aeronave da Rio, pode para o táxi, 2774. Autorizado, posto final na 17, tudo certo, Lima. Rio 5974, aguarde para o pushback acionamento. Vai aguardar o 5974. 2510, comigo 14. Quilo Serra Lima, final da 17, baixar travado. Cliente, 090 graus, 10 nós, livre pouso, quilo Serra Lima. Lima. Azul 4959, decola aos 44, puxando agora o controle, 119.8, tem um bom voo. 098 graus, boa noite. Controle, boa noite, né, o azul 27. Tá falando 4959. Azul sobe 140, voo coral. 140, coral da presente, grato. Táxi 5972, com 2 ao bordo, com 3:26, alternando Guarulhos para o táxi. Rio 5972, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Índia, quando o próximo chame torre em 1-18, decimal 95, ajuste 10, 14, bom voo. Obrigado, resultado 10, 14, Índia, quando na Índia 18, 95, 5972. Virgo, para 1 e 10, Zulu, chame o solo 121 decimal 9 quando for no Paracó, Virgo, quilo Serra Lima. Obrigado. O 5974, aguarde o táxi da TR da Azul que está efetuando o push no momento. 5973. Controle, passaria do 2224. Prossiga. Após a chegada à margem, autoriza o RNAV da pista 1-0. 2224, afirmativa, aguarda autorização. Confiado. Cuidado, passaria 2224. Traje para 2204, 2212. Posteira D5 está alinhado, que troca. Gente, aguarde o posteira D583. Aguarda D583. Para autorização. Gente, quilo Serra Lima, autorizado TGL 917, circuito de tráfego. Decola só no transponder 0132, mantendo no mil pés e chame torre em 1 no 8 decimal 95, quando pronto. Ok, 0132 transponder, autorizado TGL 917, circuito de tráfego no hotel, posição 295. Quilo Serra Lima, cotejamento correto, confirme o local de estacionamento, pessoas a bordo. Pessoas a bordo, está no pátio 5, a galera está. Em estacionamento, táxi e decolagem, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 4. Vai chamar em 295. Autorizado decolagem para o posteiro 2583. Torre Salvador, boa noite, o Chané 6224, dado o procedimento terminado, pista 10. Gente, o Chané 6224, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarde informação de pista livre. Firma-se.